quiser. Ou escolha o ingresso individual por brinquedo. E tem atração nova na área, o emocionante Saltamontes. Para mais informações, siga nossas redes sociais, @UniversalParqueBrasil. Doutor Alexandre Nonato Filho, consultório na Gastroclínica. Conta com a larga experiência nas especialidades, cirurgias, videolaparoscópicas, coloproctologia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, endoscopia digestiva alta, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo, ano retal e cirurgia geral. Doutor Alexandre Nonato Filho está sempre atualizado com a medicina globalizada, participando de congressos e cursos realizados nos grandes centros do país. Doutor Alexandre Nonato Filho atende de segunda a sexta na Gastroclínica, Rua Prudente de Moraes, 966, fones 3315-4535 e 3314-2711, Mossoró. Quadro do ouvinte, querido ouvinte, ligue confirmando a audiência e receba o nosso alô com todo carinho. Basta dizer quem é e de onde fala. Solicite seu tema ou sua canção preferida. Telefone 3314-1001. Rádio Rural de Mossoró. Programa A Rural, os poetas e as violas. Antes ou depois do programa, disque 991-71-7979. Poeta Raimundo Lira. Massa e Máquinas, tudo para tratores, implementos agrícolas, peças e serviços com garantia. Massa e Máquinas, parcela suas compras em até 10 vezes no cartão, sem juros. As compras à vista têm desconto especiais. Massa e Máquinas, Rua Coronel Gugel, 560, bairro Paraíba, Mossoró. Telefone 3321-4437. São João é bom demais! No Rebouças Supermercados é bem melhor! Refrigerante Indaiá sortido 2 litros, só R$3,88. Queijo mussarela bom sabor, quilo na peça, R$34,98. Margarina Primor 500 gramas, espia só, R$4,98. Tá barato! Coxa e sobrecoxa com doce canção quilo, R$7,98. Peito de frango congelado frial quilo, só R$12,98. Esse São João do Rebouças tá bom demais! Até eu que era matuto! Virei. Rádio Rural de Mossoró. 60 anos. A rádio do povo potiguar. Valéria, Bucão. Agora Mossoró 950, hoje, agora há pouco eu estava conversando com o Padre Chagas, né? Sobre a festa de São João Batista em Apudi. E agora vamos até a paróquia de São João Batista aqui em Mossoró com o Padre Ricardo Rubens e Padre Ivan. Que beleza, bom dia, Padre. Bom dia, Valéria. Bom dia, Sebastião, os amigos ouvintes da Rural de Mossoró. Nós estamos aqui na Igreja Matriz São João Batista, Mossoró. Eu estou com o Padre Ivan, né, que é o administrador paroquial, e já está aqui conosco e vai falar um pouco sobre a festa, qual é a expectativa, o que, é que a festa traz para este ano. Bom dia, Padre Ivan. Nós estamos ao vivo no programa Bem Viver, Valéria Bucão, Rádio Rural de Mossoró. Bom dia, Padre Ricardo. Bom dia, Valéria. Bom dia, ouvintes da... O programa Bem Viver, com alegria estar falando com vocês aqui da Matriz São João Batista para falar um pouco da festa do padroeiro de São João Batista. Nós já estamos em peregrinação, já estamos nas ruas. No dia 20 de maio a gente começou a peregrinação, estamos celebrando nas ruas, preparando as famílias para a festa de São João Batista, que se dá início de 14 a 24. E esse ano, na programação, aqui com um polo religioso, estamos inseridos na programação do Mossoró Cidade Unida, porque a paróquia é uma paróquia histórica, tem muitos anos de tradição, então ela, como capela, as pessoas já veneravam São João Batista e temos mais de 50 anos de paróquia. E a gente continua, a cada ano, aprimorando mais as festividades de São João Batista. E esse ano nós temos, nessa parceria com a prefeitura, nós temos três bandas que vêm abrilhantar nossa festa, três shows religiosos. Nós temos a irmã Kelly, que vai estar conosco, Padre Nunes, e temos uma outra atração, a Adriana, que vai estar conosco também, dentro da programação da festa de São João Batista, do polo religioso de São João Batista, aqui na cidade de Mossoró. Todos estão convidados a estarem aqui conosco, né, mais um ano para celebrar, festejar São João Batista. A gente sabe que esse ano, o mês de junho é um ano muito festivo, né? Nós temos Santo Antônio, São João e São Pedro. Dentro da paróquia tem duas capelas, uma com São Pedro e Santo Antônio, e temos a matriz São João Batista, com essa festa do padroeiro São João Batista. Muito bem. Valéria, você me escuta? Estou lhe ouvindo. Pronto, então vou fazer uma pergunta ainda aqui a Padre Ivan, né, para a gente poder, também os amigos ouvintes, entenderem quando é que a festa começa, de fato, né, o novenário. Exato. E quando é que termina, obviamente, certamente deve terminar no dia do padroeiro, né? Mas assim, ela começa mesmo, e como é a programação? A gente já citou um pouco naquela parte do novenário à noite e tudo, mas durante o período da festa também, Padre Ivan, fala um pouco como é que vocês planejaram, como é que o senhor pensa a programação da festa. Padre Ricardo, nós temos todas as noites os novenários, que a abertura começa dia 14 e dia 15 a gente já começa os novenários e encerra no dia 24. A missa solene de encerramento de procissão será à noite, às 19 horas, no dia 24. Teremos a missa às 19, porque cai numa segunda-feira, e às 19 horas facilita para o pessoal que está trabalhando vir participar do encerramento da festa São João Batista. Então, às 19 horas nós temos a procissão e a missa, e após a missa a gente sai em procissão, chega aqui e encerra com a missa do Santíssimo. Isso começando aqui na matriz, a missa, às 19 horas. Muito bem, Valéria, você tem alguma pergunta para o Padre Ivan? Sim, perguntar para o Padre Ivan se teremos a presença do nosso bispo Dom Francisco em algum momento da festa. Padre Ivan, Valéria está perguntando se o Dom Francisco vai estar presente em algum momento no período da festa. Com certeza. O nosso bispo vai estar aqui, Valéria, dia 22. Ele vem e vai estar conosco no dia 22, aqui na festa de São João Batista. As pregações. Começa às 7 horas, é isso, padre? Ah, o novenário? O novenário é às 7 horas. 7 horas. Todas as noites às 7 horas. Né? E como o padre Ivan disse, dia 24, o encerramento vai ser à noite também, porque é uma segunda-feira, para favorecer uma participação maior daqueles que também estão trabalhando. Padre Ivan, inclusive hoje uma ouvinte me ligava com essa programação de Padre Nunes, Kelly Patrícia e Adriana, perguntando se era verdade, se realmente eu confirmava. Eu digo, sim, vamos estar lá sim. Diga que é verdade, Valéria. Já está confirmado a presença de três shows religiosos. E é Kelly Patrícia, Adriana e Padre Nunes. Isso na parte social da festa, né? Isso após a novena. Na parte social da festa, exatamente. Após a novena teremos a parte social com esses três cantores religiosos e temos outras atrações das outras noites, né? Temos à noite a participação da comunidade Shalom, que vai fazer um show, uma das noites, e temos outras atrações. Do dia 14 até o dia 23, nós teremos atrações. Valéria, as atrações às quais Padre Ivan se refere, por exemplo, o irmão Kelly Patrícia, na programação é 15 de junho, né, Padre Ivan? Primeira noite. É a primeira noite em novena já com a irmã Kelly Patrícia. No dia 17 de junho, né, Adriana. E o Padre Nunes, nosso amigo já bastante conhecido, né, dia 21 de junho. Então vai ser uma festa muito bonita, você não acha? Muito, muito. Quer dizer, são figuras conhecidas, né, que só vem agregar ainda mais, dar um sabor a mais, né, essa tradicional festa de São João Batista aí no meu bairro. Com certeza, Valéria. Era, assim, um desejo de trazer mais alguém que para fortalecer mais a festa. Assim, nós temos as atrações locais, mas também o desejo de vir em atrações de fora. E aí, conversando com o seu prefeito, como aqui é um polo religioso, então a gente fez essa linhagem e ele conseguiu esse show para brilhantar nossa festa aqui no bairro do Oceano e Boa Vista. Padre, vai ter também um momento de esportivo, tem bicicletada, tem caminhada, tem um jantar da festa? Tem, Valéria, nós temos jantar todas as noites e temos as barracas com comidas típicas e outros tipos de lanches, né, todas as noites. O jantar nós tiramos aquele jantar tradicional, que era um jantar só, e passamos a fazer jantar todas as noites, oferecer jantar todas as noites. E temos o festival de prêmio com 32 prendas, que custa apenas R$10 o bilhete, para quem quiser participar. Muita gente está adquirindo o bilhete, e aí nós temos 13 chamadas. Nesse festival de prêmio nós temos 13 chamadas para dar oportunidade de 13 pessoas conseguirem algo, né, alguma coisa desse festival de prêmio. Muito bom. Pois muito obrigada, viu, Padre Ivan? Feliz festa. Pois é, e nós contamos com a presença sua, que é moradora aqui do bairro, né, não pode estar ausente, tem que estar conosco aqui, visitar a festa, participar um pouco da festa também, em honra a São João Batista. Você mora bem próximo da igreja de São João Batista, não é verdade? Muito bem, muito obrigada, viu, padre? Se Deus quiser, nós vamos estar aí, viu? Agradeço de coração o convite e conto com a Rádio Rural. Também gostaria, daqui a pouco eu vou ligar para o senhor para ver na possibilidade do senhor participar do programa Luz, né? Lá na TCM, para divulgar ainda mais, tá certo? E obrigada ao nosso repórter, padre Ricardo Rubens. Muito bem, Valéria, aí, peço São João Batista 2024, de 14 a 24 de junho. João Batista, homem de oração que chama a conversão. Vai com você agora aí, Valéria, nos estúdios. Obrigado. Oh, como ele é chique, valeu. 9h59, um grande abraço também para Clara Cristina, lá no bairro Bela Vista, né? Sempre em companhia da filhinha dela, Aparecida, que é blogueirinha, viu? Grande beijo para vocês. Obrigada, Rosilene. Daniele, que está de férias e disse que só curtindo o Bem Viver. Muito obrigada, Paulinho, né? Alexandra, Lucília, Gildeon. Obrigada demais, de coração, tá? Vamos encerrar o Bem Viver. Eu volto às 11 horas com o Jornal da Diocese. Um beijo e até lá. Seu rosto resplandecia, a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor. Porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor. Porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. De Mossoró, a rádio de Santa Luzia. Santa Luzia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todos. Em plena terça-feira, Jesus das Santas Chagas. E vamos juntos pedir, Senhor, pelas tuas santas chagas, dolorosas e gloriosas, curai-nos, Senhor. Repita, Jesus, pelas tuas santas chagas, dolorosas e gloriosas, curai-nos, Senhor. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Protegei-nos e curai-nos do câncer. Estamos em plena novena de Santo Antônio, que deu o que falar. Eu olhava agora nas interações, nos comentários do Instagram, impressionante, lá naqueles dois corações muito mal feitos, mas emblemáticos. Quantas pessoas partilhando dificuldade na vida conjugal, na vida afetiva, como solteiro, viúvo, casado, de todas as áreas. Portanto, é preciso rezar. Santo Antônio, curai nossa vida sentimental. Repita, Santo Antônio, curai a nossa vida sentimental. Saúdo a todos que estão acompanhando a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Ele agirá, Deus é presença viva aqui neste lugar. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto. Pelo YouTube, Padre Manzotti, isto mesmo, ao vivo, YouTube já está lá, estamos transmitindo. E você pode interagir no chat, mandando as suas intenções para Santo Antônio, suas intenções para a missa do meio-dia, para a missa das 4 horas, Jesus das Santas Chagas, e pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, diz Marcos, alguns, e ele discrimina quem são, alguns fariseus e partidários de Herodes, foram até Jesus para apanhá-lo em alguma palavra ou raça. Não é à toa que nosso Senhor fala raça de víbora, geração adúltera. Quer dizer, uma pessoa com má índole. Se aproxima de Jesus para tentar pegá-lo num lapso, numa palavra deslocada. Parece que, naquele tempo, se fazia o que se faz hoje pela internet. Deus o livre você colocar uma palavra errada, politicamente equivocada. Bom, Jesus passou por isso, pela censura. Jesus percebeu a hipocrisia e disse: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura da inscrição na moeda? Disseram: César. Então disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Senhor, nós queremos te pedir hoje, pelo poder das tuas santas chagas dolorosas e gloriosas, milhares e milhares de pessoas que nos pedem oração. Eu quero colocar pessoas de fora, de perto, doentes. Senhor Jesus, eu te peço com humildade e confiança a lista e lista de nomes que aos poucos estão sendo trazidas diante do Sagrado Coração de Jesus para as 24 horas. Às vezes, pessoas que não sabem nem como fazer, mas estão agora com o radinho ligado, está de joelho ali, sim. A confiança, a humildade, que é algo que faz chegar aos céus, está de joelho na cozinha. Por causa de mim? Pelo amor de Deus, não. Aquele que fala por mim, Jesus Cristo. Eu peço por esta senhora, que está inclusive com lenço na cabeça. Está ali, rezando, pedindo a Deus Nosso Senhor por um filho doente. Senhor Jesus, eu peço uma gota do Teu sangue redentor por esta mulher grávida que está deitada, e não é na cama, é no sofá, e agora sentiu mexer na sua barriga. Mas o problema não é o mexer na barriga, é que o médico disse que ela está tendo uma gravidez de risco, porque teve sangramento. Você está escutando, filha? Faça o repouso que o médico disse, mas põe a mão agora. Senhor, preserve esta gravidez e que nada de mal aconteça a esta criança. Nós te pedimos, amado Deus e Senhor, por esta pessoa que teve uma enxaqueca terrível esta noite. Sim, eu estou falando com você. Essa enxaqueca que chegou a te amortecer, você está com os olhos que chegam a estar com aqueles pontos escuros. A dor é grande. Põe a mão na tua cabeça, Senhor, leva embora, pelas tuas santas chagas, essa enxaqueca, este mal-estar, esta dor que se manifestou. Deus de misericórdia e de bondade, não porque merecemos, mas porque o teu amor é imenso, e curando estas pessoas, o sinal se manifesta da tua presença viva, ressuscitada no meio de nós. Vai tomando posse, filho. Basta uma gota do teu sangue. Vai, sacristão, me ajuda. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Você que está com problema na garganta, respiratório, você está com as amígdalas inflamadas, não tem vontade de comer, Senhor, vai agindo, vai curando, Senhor Jesus, pela tua infinita misericórdia e bondade. Você, filha, que está inclusive com a mão no cabelo, arrancando o cabelo, Senhor, curai. Curai deste toque, desta depressão. Padre, o Senhor está falando comigo? Eu não. É Jesus que está dizendo, eu vou te curar. Me deixa curá-la. Me deixa curá-la. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Repita forte. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Eu volto já. Você quer a paz de Deus guardando o seu coração? Então atenda ao convite de Jesus e fique 24 horas em oração, na presença do Senhor. Curitiba se torna a capital da fé neste grande evento de cura e libertação, liderado pelo padre Reginaldo Manzotti. É crer neste Deus que tudo pode. Uma programação intensa pela paz e renovação espiritual. Vai ser motivo de cura nesta noite. Que Deus transforma, que eu seguirei em frente. Missas, terço, adoração ao Santíssimo e pregações. Encerramento com missa e coroação do Sagrado Coração de Jesus. Traga sua caravana e participe desta grande manifestação de devoção a Jesus das Santas Chagas. Dia 29 de junho, sábado, a partir das 7 da noite, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. 24 horas em oração na presença do Senhor. Já estamos no terceiro mês de arrecadação. É tempo de rezar pela vida profissional e financeira e expressar sua generosidade por meio de uma ação concreta, uma doação extra. Sua doação vai ajudar na edificação deste lugar físico, verdadeiro, previsto para ser construído na região de Curitiba, no Paraná. Queremos que a terra prometida seja um verdadeiro refúgio de paz e fé para aqueles que buscam o conforto na pessoa de Jesus Cristo. Além disso, na terra prometida também haverá um espaço sagrado dedicado a São Pio. Afinal, temos muito a agradecer por sua constante e amorosa intercessão. Aponte seu celular para o QR Code que está na tela e faça sua doação extra. Acesse evangelizareprecisa.com.br e conheça as várias formas de contribuir. Campanha Jesus das Santas Chagas 2024. Doe com generosidade e ajude a conquistarmos a terra prometida. O trabalho tem ocupado toda a sua rotina. E nessa correria, você acaba se esquecendo das pessoas que importam pra você. Hoje é dia de lembrar daquela pessoa especial na sua vida. Reserve um tempo para estar com seus amigos. Mesmo em meio a atribulações de uma vida frenética, a devoção à Santa Chaga se propaga pelo mundo. Um ato de fé e de amor. Às 3 horas, na hora da misericórdia, nossas preces são atendidas quando rezamos com fé. Qual milagre que você quer pedir na tua vida? Terço Jesus das Santas Chagas, com o padre Reginaldo Manzotti. E juntos, vamos rezar. Todos os dias, 3 da tarde.